135 no 7, chame Recife, ano 3325. 3325. Oscar Romeo, a linda cola, pista no 7, vento variado 029. Oscar Romeo. Salvador, Monte Bandeira, 3514, pronto, próximo ponto de espera, pronto. 5514, bom dia, ali mantém, cabeceira no zero. Sente, ali mantém, na onda 0554. Vamos com o ciente, livre da coragem, ciente, na ponta fora do solo. 3859, solo 21, solo 1219. 219, tá 3859. 05. 25605. Bom dia, tá 3859, ingresso via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. 3859. Meu decolante 22, controle 119.8. 119.8. Quinte, então, autorizado voo local Salvador, Salvador. 1.000 pés, decola da 1.07 com curva direita no corredor Axé. Controle 119.8, aciona 0.1.1.7 no transponder. Correto, confirme PLB. 02 a bordo, pátio 4, transfere torre 118 decimal meia dúzia para acionamento táxi decolagem ajuste no 012. Índia November Alpha. Então, 3859, antes da Juliette. Então, 3859, mantenha-se antes da Juliette, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette para o 07. Após a passagem da voz da companhia, ingressa no Juliette 07. Confirme a posição dessa aeronave? Ela está no 09, vai iniciar o táxi dentro de alguns segundos após a passagem da mesma, ingressa para o 07. Opção 3153, táxi 175 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Eco Zulu November, aguarde cópia. Então, 3153, táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera, pista no zero, ponto de espera, torre 119, decimal 62, ajuste no 012, bom voo. Via Juliette, Alfa, ponto de espera 119, decimal 2, muito obrigado, um ótimo dia, então, 3153. Eco Zulu November, só confirme a radial e a distância dessa localidade, por gentileza. Aguarde coordenação, Eco Zulu November, só confirmando, pátio 5 e transporte de enfermos. Está autorizado o acionamento no pátio 5, aguardando para a cópia, Eco Zulu November. Tocato, autoriza por hoje, PUC, direto? PUC autorizado. Dato. Eco Zulu November é o solo? 3325. Charlie Mike, chame Recife, 13325. Recife, 13325, Alfa, Charlie Mike. Corredor Axel, corredor forte. Sente então autorizado Sierra November Bravo X-Ray, nível 085, decola da 17 com curva direita, inicialmente no corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. Controle 119.8, aciona 5021 no transponder. Autorizado, alinha e decolar, pista no 020.049. Ele alinhar e decolar, pista no 031953. POB, Eco Zulu November 04 a bordo, pátio 5, para o táxi, decolagem, torre 118.62, bom voo, Eco Zulu November. Salvador, muito bom dia, Altar 3179, ciente da informação hotel. Solicitou nível de voo 320 para São Paulo Guarulhos, está no Finger 06, na escuta para a cópia. Altar 3179, eu já tenho pré-aprovado 340, copio ou aguardo a coordenação do 320? 340. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5052 no transponder. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10 curva direita, perfil da El, após Leda, Bidev, 198, controle 5052 no transponder, UTA 3179. Cotejamento correto, só confirmando se encontra-se no meia dúzia. Acima de um. Ciente, chame pronto para o inspecionamento, são 3179. Salvador, bom dia, o trip 5345, ciente da informação hotel, para Ilhéus, pronto, cópia. Trip 5345, informação hotel confere, autorizado Ilhéus, nível 300, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 119.8, aciona 504.62. Autorizado Ilhéus 300, da El, Leda direto, curva à direita após decolagem, pista 10, controle 198, transponder 5046. Trip 5345. Protejamento correto, chama pronto. O inspecionamento na remota 13, trip 5345. Chama pronto, trip. Nova, tá 3859. Prossiga. Ah, tive a sugestão que a gente era mais estava depois do bolo. A senhora solicitou que aguardasse uma grande da 3F, porque a aeronave e já rotar, nem havia solicitado ainda. Nós ficamos naquela posição por 3 minutos e da hora que se autorizou a gente após a passagem do tráfego da aeronave até a posição, nós gastamos 55 segundos. Então, nós estávamos lá em movimento. Era só se a gente taxiasse na 7, ele estava lá depois da 9, ficaria mais sustentável em termos de economia, em termos de agilidade. Ciente, a próxima vez eu autorizo. Grata pela informação e solicitação. Lima tá pronto? João Novembro, tem decolagem autorizada no 7, vento 030 graus, 059. Do ano vermelho, decolou 33, controle 1, 9, 8. 1002. Geral. Escuta, prossiga. Foi para o Alfa Romeo 363. 363, muito grato. 98, muito bom dia, João Novembro está claro na sua escuta. Zulu Novembro, esse é o controle Salvador, meu cordial. A localidade de destino é Barra, confirme. Afirmo, senhor. Qual é para o ideal? A ideal é a 314, senhor. Ah, sim. O senhor tem condições de voar direto? Afirmativo, senhor. Sem restrições a 85, direto, câmbio. Eu preciso também do estimado para pouso. É, afirmativo, senhor. Só o estimado está acendendo 085, descendendo a presente. Positivo. Torre, o Papa Romeu, Índia Federal, uma reporta a linha Alicante. Tia November Alfa, decolagem autorizada no 7, vento 030 graus, 059. Livre decolagem pela 17, Índia November Alfa. November está estimando para 1130, senhor, destino. Ok, November, anotei. Número Alfa, decolou 36, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, Índia November Alfa. Salvador, Papa Romeo, Índio November Alpha. Papa Romeo, Índio November Alpha, esse é o controle Salvador, meu cordial. Tan 3153, se chame Recife, frequência 13325. Recife, agora 13325, obrigado, bom dia. Dia. Salvador, TAM 3179, está pronto para puxa acionamento. Meia dúzia autorizada, chama para o táxi, TAM 3179. Autorizado, chama para o táxi, 3179. Controle, o Papa Romeo Índio November Alpha está mantendo 1.000 pés no corredor Axé com a intenção de seguir até Valença, após possível pro direto para a Feira de Santana. Ok, eu fiz as devidas anotações. Eu preciso do seu estimado para TGL em Valença, estimado para TGL em João Durval Carneiro. Controle, Salvador. Controle, Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, tem como estimado para as 10h14 o TGL em Valença e as 10h55 em Feira de Santana. Anotei, capitão, informe, passando através do Parada Barra. O Papa Romeo Índio November Alpha reportará através do Parada Barra. 23, informação, hotel. 119.8. 19.8, obrigado. Tradição Salvador, cordial, bom dia. Passaria do 2223, hotel. Passaria do 2223, este é o controle Salvador, meu cordial. Desça via Bonfim para 2000 com um ajuste no 0 no 2. Cordial, bom dia, senhor. Para 2000, via Bonfim, no 0 no 2, passaria do 2223. Controle, é o trip 55 no 4 voltando? 55 no 4 voltando, prossiga. É, solicita como final 1-0, senhor. Chame agora Recife 12685 e efetue a solicitação. Boa noite, 5. Bom dia. Dia. Romeo Índia, November Alpha, controle. Papa Romeo Índia, November Alpha, é mais curta. Informe o tipo do seu equipamento. Cessna 151-50. Ciente. Salvador, Chanel 6225. Oceano 225, este é o controle Salvador, meu cordial. Via chegada Bonfi, desça para 2000, ajuste 10, 12. Descendo para 2000, via chegada Bonfi, 6225. Prossiga. Seu nome do comandante? Dourado, seguinte. Confirme para o 6225, liberando a velocidade. É o senhor número 2, está seguindo o passarelo também na via chegada. 6225. 1229 a bordo, 4 dias autonomia alternando o galeão. Tanto 3179, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 0-1-2, bom voo. 1-0-1-2, Juliette Alfa, 118, pelo ponto de espera 3179. Seguindo para o ponto de espera do Guardião 06 para decolagem do litoral. Autorizado, Guardião 06, 020 grau 059. É. Solos 46, controle 119, decimal 80. Tente 119-8, Guardião 06. Controle Salvador, o Papa Romeo, Índio November Alpha, reporta através do Farol da Barra. Ciente, frequência livre. Frequência livre para o Índio November Alpha. Zona 79, a linha e decola no zero, vento 020 grau 059. A linha e decola 10, 3179. Pelo da 17 no través do farol de Itapuã, destino é Ondina. Ciente, guardião, chame na final para pouso. Sente. Sino 225, reduz agora para 2109. Reduzindo, 6225. Reduzindo, 6225.